aeronave da Arábia Saudita mantenha o nível 050. Nível 050, tá? 3190. Você tem autorizado o pouso? Pouso autorizado, pista na 7, Alfa, Vitor ZNR. Segue o táxi via Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão 5, no menos 2. Reduza para 2209 para sequenciamento. Número 3 para aproximação. 2209 para 3190. Alfa Victor Juliet, no solo aos 1-1. Autorizado, backtrack é porque livrando a pista. Controle Hotel 8002, após pelo, vou direto Sierra Vitor 366, regressando a aeronave 10. 8002, após Sierra Vitor 3, está presente a Sierra Vitor 367, 8002. Está presente a Sierra Vitor 367, 8002. Fala, Sierra Bravo, Sierra Papa. Confirm flight level. We're going up to 380. 380, standby HC clearance, November 2234, Foxtrot Alpha. So November 223 Fox Alpha, confirm your apron. We are the General Aviation Ramp 6 in front of the Mayo Hangar. Okay, November 223 from Alpha, send by T clearance for to São Paulo. 002, após a Vitor 367, vou na próxima Vitor 368, 8002. 8002, 367, 368, não entrar interceptar, final. Então 3190, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 005, limitado pelo localizador. Era proa 005, tá? 3190. Controle de Salvador, boa tarde, é o gol 9601, com informação Romeu, vai passando 215 para 110. Gol 9601, na sua identificação, chegada Bonf, desse mantém o nível 040. Chegada Bonf para o 040, acionando a idente, 601. Solo Salvador, 3567, posição 3, para pushback e acionamento. Número 2 no setor, aguarde. 3567, já entendeu para aguarda. Afirmo. Tá na 3567, portão 3, aguarde, temos um Boeing da Gol iniciando agora no portão 1. Mantendo posição, tá na 3567. Hotel 8002, pode prosseguir na descida. The 223 Fox Alpha, ready to copy. localizador da pista 1-0. Próxima navegação, próxima Vitor 366. Sumindo, direto 366, descendo 2500 pés, tá 8002. At level 380, via upper risk 58, runway 10, Goli departure, Gonza transition, after takeoff, right turn, Salvador departure on 119, decimal 35, squawk 5412. Roger, clear to São Paulo, level 380, upper whiskey 58, runway 10, Goli departure, Gonza transition, right turn after takeoff, Salvador departure on 119.35 and 5412 on the transponder for November 223 Fox Alpha. November 223 Fox Alpha, confirm airway. Upper whiskey 58. Just correct, report ready to start and taxi. Roger. Boa tarde. Boa tarde, Papa Romeo Mike, Romeo Golf, prossiga. Retorna a frequência do solo, 1-2-1-2-9, o mesmo a informar se está valendo a autorização, se for o caso, pagar a nova autorização e retorna esse tracionamento táxi. 9-0 para o localizador, curva direita para o 080, inicia redução para 1909, 3190. Direita para o 080 para o localizador, reduzindo para 1190 mais, tá? 3190. 3190, desce para 3000 pés, ajuste no 012. 3000 pés, Senegal no 012, tá? 3190. Aguarde coordenação com o centro, pretende ainda decolar da 17? Afirma, ainda pretende decolar da 17. 7. Arco final, pista no 0. Visual com campo. Formará visual com campo 8002. 3190, reduza para 1709, desça para 2000 pés, ajuste 1012. Informe estabilizado na final ILS. 1709, descendo para 2000 pés, está 3190, reportar estabilizado. Alô, autoriza mais um negócio profissional e aguarda acionado? Sim, 3190, informa o tráfego na posição de 1 hora, 9.8 milhas, é um Airbus 320 da TAM, está na final ILS, mantendo 2000 pés. Está com grau de speed de 190 mais. Sim, está 3190. Via Aterois 58 até Poços de Caldas, após voo direto de São Paulo, vai decolar da 17 na saída Goli Gonza. O transponder é 5121 e o controle 1935. Sétima para a volta, para São Paulo, 430, via Aterois 58, da Poços, após direto. Olá, boa noite, Marcos Torres, 9840, Lisuna. Papa Romeo, Mike Romeo, Golf correto para o táxi, chame agora a torre em 118 decimal 6, ajuste 1012, boa viagem. 5935, controle. Para o táxi, gol no 399, com 154 a bordo, 412 de autonomia, alterna Galeão. Alternando? Galeão. Ok, Romeo, meu Golf. Chame agora a torre em 118 decimal 6. 118 decimal 6, Marco meu Golf. O mais rápido possível, a próxima linha Taxway Delta, agradecer. 7, Excellent Vic. Decimal 6. Boa noite, 6. 7012, Índia Alpha Charlie, 2286, boa noite. Salvador, PA 9357, estamos 6, pushback, acionamento. Certo, tá 9357, portão 612 autorizado. Aposto para o táxi. Reportaremos 9357. Eu tá 3567, portão 03, autorizado, puxa acionamento, reposto para o táxi. Autorizado, puxa acionamento, 3567. Paulo Salvador, boa noite, Oeste, WebJet 6720, centro da Sierra, autorização Galeão 340. Galeão 340, aguarde coordenação, previsto sair da El Transição Blast, informação em curso, Sierra. Pista livre, autorizado pouso. Livre pouso, cabeceira na zero, tá 8002. Oi, Salvador, boa noite, gol 399, ponte zero da 10, mantendo posição. No 399, uma boa noite, mantém o ponto espera, aguarde para decolagem. Confirmando, tem condições de decolar assim que é autorizado? Afirma. Após a passagem do tráfego na curta final, alinha e mantém preparado. Esse voo 1399. Após a passagem do tráfego, alinha e mantém 10399. Saída Tuca, Aracaju, informação é a Serra. 410, tá bem da Serra. 410. Obrigado. Solo Salvador, S-Led Vitor, livrou do ataque 3, qualifica o ataque. Prossegue para o pátio. A vida livre, tá? Atlético. Pátio da Aero Star? Pátio da aviação geral, o eco de Led Peter. Gente, vai seguir o DC-10, que acaba de ingressar no pátio 3. Cruze Alfa, Kilo, pátio 3. Gente, na retaguarda do DC-10, eco de Led Peter. Aos 2-1, ao livrar direito, chama solo. 1-2-1, decimal 9. A livrar direito, solo em 121 no decimal 9, tá 8002. Positivo. Torre Salvador, boa noite, tá 3190 passando o marcador externo com 3 pouso baixado e travado. Tá 3190, boa noite, complete aproximação, informa a pista livre, 737 irá iniciar a corrida, vento 130 graus 089, ajuste 10 no 2, fique atento aos primeiros 90 metros fechado devido a obras. Canidão 1-0-1-2, tá? 3-1-9-0. 1-3-9-9, pista livre autorizada a decolagem. Vento 1-3-0, grau 089. Tem decolagem 1-0-3-9-9. Torre Salvador, passa com o meu Marcos Salvador, boa noite. Aero está acionado para o táxi, pista 1-3. Boa noite, Papai Romeu, Mike Romeu Gomes. Autorizado para seguir o táxi, reparte para ingresso, pista no 735. Sem autorizado pouso, pista no zero, vento 130 graus 08 nós. Seguinte, livre pouso, pista 10, tá 3190. Gol 1399, decola aos 22, controle 119 decimal 35. Boa noite. Boa. Boa, gol 1399. Ono 399, contato radar na decolagem, subiu nível 400, saída gole. Quem saída gole, voo 1399. Solo Salvador, da 3567 para o táxi, com 8 a bordo, altura meio de 4 horas, alterna com 20. 567, táxi à direita, via Indy Alfa até o ponto, espera pista no 0, táxi Charlie, chame a torre em 118 decimal 6, ajuste no 012. Passou táxi de Indy, ponto espera no 0, 118 decimal 6, 1012, da 3567. Tá 8002, mantém a posição antes da Juliette. 8002 vai manter a posição antes da Juliette. 190, no solo aos 24, livrar direito, um solo, 121, decimal 9. O Torre, o máximo levou, próximo ao ponto de espera. Autorizado ingresso, pista 17, reporte alinhado, pronto para decolagem, Maicon meu gol. Bem, tu tá aqui pela pista, então reporte alinhado na 17, Maicon meu gol. Positivo. Então, 3190, seu solo foi 2421, decimal 9. 1219, então 3190. Então, Sierra, para iniciar a descida. Capatão de Leste, Tango Zulu, desça para nível 040 para o Edbom. 040, voando bom. 1-2, lá chame a torre em 1-1-8, decimal 6, uma boa viagem. Teletax pela Juliette Alfa, vai ingressar pela Charlie, ajustada no 012, lá 18-6, tá? 9-3-5-7. O tal do 002, observe o tráfego da companhia, iniciando o táxi agora no, através do portão 612, após o mesmo livrar a Juliette, você vai ingressar via Pátio 1 para o portão 1-1. Afirmativo, após passar o espaço da companhia, a gente ingressa Juliette, o portão é 1-1 para o 002. Só, poderia confirmar se a aeronave da EJ foi autorizada a prosseguir o táxi na frente do 320? Já tinha sido autorizado ou não? Negativo. Ah, bom, só para informar que ele passou bem na frente do Airbus aqui, sem problema nenhum. O problema seria dele, né? Afirma, eu vou checar com ele aqui, se ele conhece a área. Eu acho que não, muito obrigado. O Eco Juliette Vitor é o Sola. Solo Vitor. Mantenha a posição agora. Angola, November 223, Fox Alpha for the startup. November 223, Fox Alpha, clear to start, report ready for taxi. Move forward ready for taxi, 3 Fox Alpha. Bom voo, Braguinha. Falou, Daniel, abraço! Didi. Oi, bom, hein? Solo, boa noite, San 3190, taxi Alpha. Tá 3190, prossegue o táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, tá 3190. O Eco Juliette Vitor, tem condições de fazer um backtrack da presente? Faça o backtrack e mantenha a posição. Mantenha a posição, observe o Airbus da TAM, que está cruzando agora a sua frente. Após o mesmo livrar a intersecção que liga o pátio 1 ao pátio 3, prossiga à frente e atente ao sinalizador no pátio 3, que está aí onde o DC-10 se encontra. Está visual com o Airbus da prosseguindo até o pátio 3. Gente. E o TAM 3190 vai prosseguir via Alfa Índia, portão 02. Alfa Índia 02, TAM 3190. Quer siga? Sim, mas faz quanto? Aguarde mais um minutinho. 25. 1288, confirme backup. 133-25, a secundária. Boa noite. Localizador da 10, com 1601. 1601, chame torre 118, decimal 6. 18-6, obrigado. 7, mantém um ponto de espera, aguarde para decolagem. Aí, mantém um ponto de espera, 9357. Torre Salvador, boa tarde, eu vou 1601, localizador da 10. Uma boa tarde, Gol 601, tráfego já avistado, tem autorizado pouso, pista 10. Vento 140 graus, 10-2, ajuste 10-2, fique atento aos primeiros 90 metros, fechado devido a obras. Matiu, ciente dos 90 metros, livre pouso, 10-601. Mike Romeu Wolf irá aguardar o pouso da aeronave final, pista 10, devido ao tráfego decolou da pista 10, no mesmo perfil de saída sua e aguardando que o mesmo libere o eixo de decolagem. Oi, Salvador, TAM 9357. Prossiga. Alguma possibilidade do 9357 aproveitar essa linda noite e efetuar a saída a Xé? nesse caso eu vou consultar o controle, que é o controle que libera no caso. Eu vou fazer a consulta aqui para saber com relação ao mesmo. Afirmativo, muito gentil. Copia. Falou que é impossível fazer a saída da chave no momento. Afirmativo, muito obrigado. A prosseguir então no perfil, aguardando sua autorização para iniciar a decolagem. Não por isso, após a passagem do tráfego na curta final, pista no zero, a linha e mantém. Afirmativo, após a passagem do gol, a linha mantendo no zero até 9357. 0-3-0 Galinhão, nível 3-4-0, Piauí-Tergu, 1-4. Escola da pista 10, Natael, Giné, com curva à direita. Controle 119-35 e o transponder 5-4-1-4, a 767-20. Correto, chama quando pronto. Chamada pronto, web-67-20. Só confirmando, a saída é a transição Giné mesmo, né? Afirmo, saída da EL, transição de NER. Boa noite, 56, copia. Copia. Autorizado Recife, nível 410, via Euterwisk 58, decola da pista 10, saída Tuca, transição Aracaju. Primeira curva à esquerda, controle 119-35, código 5411. Autorizado para Recife 410, Euterwisk 58, decolando da 10, curva esquerda na Tuca, Aracaju. Controle 1-1935, transponda 5-4-1-1-1-8-5-6, pronto para o pushback acionamento. Boa noite, 5-6, correto, autorizado, puxe acionamento, reporte para o táxi, portal 08. Cruzar, chama táxi. Ready to taxi, November 223, Fox Alpha. Ok, November 223, Fox Alpha, taxi via Apron 3, report to join Apron 1. Apron 3 and report before Apron 1, 223, Fox Alpha. That's correct, altimeter side 1012. 3567. 601 no solo aos 32, livrar direito, 121, despa 9. Michael Romeo Golf, decola 32, controle 119, decimal 35. 1-9-3-5, Mike Romeo Golf. Controle Salvador, boa noite, Papa Romeo, Mike Romeo Golf. Papa Romeo, Mike Romeo Golf, contato radar na decolagem, atenção nível 430, saída gole. Tá, sim, saída gole, o Mike Romeo Golf solicita manter um pouco mais a proa 175. Para evitar uma formação aqui direita. Sim, está autorizado, Papa Romeo Mike e Romeo Golf. Golf. Alpha, taxi via Apron 1. Join taxiway Juliet, Alpha, until holding point, runway 10. Salvador Tower on 118.6. Roger, Apron 1, Juliet Alpha for runway 10 and tower 18.6. November 223, Fox Ralph, good night. 9357, decola aos 35, controle 119, decimal 35. De 935, muito obrigado, bom serviço, 57. Muito obrigado, tenha um bom voo. Valeu. Salvador, muito boa noite, eu tô 9357. Tá completamente visual no perfil da Dael. 9357, contato radar, sessão nível 360, saída da El. Aquele perfil da Dael, alguma possibilidade de curva direita, manter 3.000 pés até através do farol da barra? Confirme. Possibilidade de manter 3.000 pés até o farol da barra, eu tô 9357? Negativo, 9357, manter o perfil da saída. Ok, vai manter o perfil, tá, 9357. 18 decimal meia. Ok, 7 a pantera da 10, no 0 no 2, ajuste, 18 meia com a torre. Voo 9856. Voo no 601 vai manter por Santos da Juliette. 601 vai manter por Santos da Juliette. Line up, air maintain, runway 10223, Fox around. Fio da saída, Mike Romeo Golf, Fred Gole, faz Gole Val. Mantendo Gole Val, Mike Romeo Golf. Para acionamento na posição e posterior pushback da 76720 na posição 4. Aguarde mais 3 minutinhos, irá ingressar um Boeing da Gol no portão 03, após o mesmo parquear, eu autorizo o seu push e acionamento. Guardando, 6720, mas o acionamento nosso aqui na posição, é possível de acionar aqui, de aguardar? Sim. Ok, então vamos entrar, ele vai chamar para o push, 6720. 223, Foxer Alpha. 288-3325, Mike Romeo Golf. 201 mantém assento da Juliette. Vai dar passagem a um tráfego da companhia que vai cruzar a Juliette. Após o mesmo, você vai ingressar na Juliette para o portão 03. Matheus, faz a passagem 09 da companhia, tem ingresso, Juliette para o 03, o 601. Alô, Salvador, até 8002. 8002, Galeão 360, guarda de coordenação, informação em curso é a Sierra. Afirmativo, saída provável, por gentileza. Mael, transição, Blas. Muito obrigado. Salvador, boa noite do 56, próxima após espera, tá no zero, pronto. Boa noite, gol 1856, autorizado alinhar e manter a posição pista 10. Alinhar e manter a 10856. November 223, Fox Alpha Airborne at 37, contact now, Salvador Bridge Control, 119.35. 1935, so long, 223, Fox Alpha. So long. Departure, good evening, November 223, Foxtrot Alpha, climbing on goal, departure. November 223, Fox Alpha, radar contacted, climb site level 380, goal departure. 380, goal departure, and we request to fly direct to Gonza, if you would, please. Roger, stand by, November 223, Fox Alpha, maintain departure now. Roger, maintain departure, 223, Fox Alpha. Objeto 6720, autorizado o push, reporte para o táxi. Autorizado o push, reporte para o táxi, 6720. O TAN 8002, copia? 8002, copia. 002, autorizado Galeão, nível 360, via Tezulu 14. Decola da pista 10, saída da El, transição Blast, primeira curva direita, controle 119.35. Acione o código 5426. Autorizado Galeão, nível de voo 360, via Tezulu 14, decolando da pista 10, a saída da El, transição Blast. 119,